Apocalipse de quem? Jesus. Para os simples de coração. Podem ser ricos, podem ter o poder na mão, mas se forem simples de coração, de alma, vão entender perfeitamente essa análise conjunta, digamos assim, que fazemos do texto mais importante em termos bíblicos para a humanidade contemporânea. Capítulo 6, versículo 6. A abertura dos primeiros 6 selos. E ouvi uma voz no meio dos quatro animais que dizia: uma medida de trigo por um dinheiro e 3 medidas de cevada por um dinheiro. E não danifiques o azeite e o vinho. Abra aqui a palavra do irmão Zarur, na cruzada do novo mandamento de Jesus, que ele realizou em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, estado do Rio de Janeiro, em 8 de julho de 1973. Ele nos chama a atenção para o fato de que Jesus, pronunciando 2 ou 3 palavras, curava os doentes, limpando os leprosos, curando os cancerosos, os tuberculosos, os sifilíticos, e perguntava como podia Jesus transformar a matéria ao simples toque de sua mão. Como podia Jesus aplacar a tempestade? Como podia Jesus subir aos céus como subiu, diante de 500 galileus abismados? E ele disse: tudo o que eu faço agora, vós o fareis e mais ainda, porque eu volto para o Pai e vós permanecereis aqui na terra até que eu volte. Ele pergunta aos homens e às mulheres, aos jovens e às crianças de boa vontade: vocês não gostariam de também ter esse poder? Chegar perto de um leproso, colocar a mão sobre ele e falar: quero, fica limpo! E a doença secar e cair como escamas pelo chão? Abro parênteses para lembrar que os jornais estão informando que doenças erradicadas no mundo estão voltando e com força no Brasil. Mal de Hansen, que biblicamente se chama lepra. A tuberculose, a sífilis. Jesus também multiplicou peixes e pães. E quando os tempos são chegados, saber multiplicar pães e peixes e tudo mais que for necessário é primordial. Na doutrina do céu, o saudoso proclamador da religião de Deus fala que esse embate final será, antes de tudo, uma guerra de fluidos, porque a humanidade de cima também estará combatendo. Eles usam os fluidos, hipnotizam, e você nem está sabendo que está sendo hipnotizado. Que não é a sua vontade, às vezes, que você está cumprindo, mas de uma gama de maus espíritos que o cercam o acercam que vocês são tão soberbos que acham que eles não existem. Eles gargalham em suas voltas e vão fazendo vocês cumprirem as vontades deles. Como uma legião da boa vontade, com a religião de Deus, está na terra para acabar com o reinado desses tartufos, desses exploradores, ela, com o templo da boa vontade, está trabalhando de modo que todos tenhamos consciência de que o mundo espiritual não é uma abstração, que ele existe mesmo. Você quer ver uma coisa? O desespero obriga as criaturas a avançar. Eu costumo dizer que é nos momentos de crise que se forjam os grandes caracteres e surgem as mais poderosas nações. Os nazistas já tinham perdido os poços petrolíferos do norte da África, principalmente isso, e muitas outras regiões que abasteciam a Alemanha na luta contra o mundo. Então os cientistas alemães começaram a procurar uma forma de tirar do ar combustível, metal, tudo, porque isso também fica muito em suspensão aí. Tirar também da água do mar, só que não houve tempo para chegarem a esse destino. Como também eles estavam construindo a bomba atômica. É a famosa carta de Albert Einstein aconselhando Frank Delano Roosevelt a correr com o desenvolvimento da energia nuclear e com a construção da arma bélica, bomba atômica. Que ele sabia que os alemães estavam atrás disso a toda velocidade. Ora, se nós seres humanos já imaginamos essa possibilidade de tirar do ar muita coisa que aparentemente não está no ar, hoje na água todo mundo sabe que está. Por que achar tão difícil? Pelo uso dos fluidos espirituais, nós materializarmos tudo isso que está aí ao nosso dispor. Jesus multiplicou pães e peixes e diz que nós poderemos fazer tudo isso. Mas é necessário que se tenha fé. Ele diz que tudo é possível àquele que crê. Diz aqui o irmão Zarufo: você não gostaria de curar um tuberculoso, um canceroso? Pois qualquer um de vocês pode fazer isso se tiver fé. Mas será que tem? Então vamos ver se você está disposto a conseguir tudo isso, mas vamos estudar. Disse Jesus: se não vos fizerdes como crianças, em verdade vos digo, não entrareis no reino dos céus. Ele vai buscar agora o exemplo da criança. A criança chega: mamãe, estou com fome, me dá feijão aí. Ela não quer saber quem é que trouxe o feijão, quem pagou o feijão, se tem feijão no supermercado, se no armazém tem feijão. Ela chegou lá e disse: mamãe, estou com fome, me dá feijão. O que sabemos é que o feijão vai aparecer bem temperadinho. A criança tem tanta fé no pai e na mãe que sabe que não vai faltar o seu alimento. É isso que Jesus quer que vocês, homens e mulheres, jovens e crianças de boa vontade, façam também. Peçam a Deus, peçam seu feijão a Deus, com a mesma certeza com que a criança pede em casa a um de vocês: pai ou mãe, mamãe, estou com sede, me dá um copo de água, de refrigerante. A mãe consegue. Faz especialmente a limonada para o filho querido. Mas faz ou não faz? Faz. Muitas vezes a mãe e o pai deixam de comer para que os filhos comam, se alimentem. Meus amigos e meus irmãos, no dia que vocês compreenderem esses mistérios, não precisarão de mais nada. Dinheiro, terreno, nada faltará. Pois terão conseguido o poder de atrair aquilo que precisam e com a necessária velocidade. Mas não é para se aproveitar desse conhecimento e depois se apodrecer com o que conseguir. Por isso que esse conhecimento só é permitido àqueles que se integram no novo mandamento de Jesus. Que agora as duas humanidades estão se unindo, a de baixo e a de cima. A esses que estão em cima e vêm descendo também, nós vamos subindo. Ninguém pode enganar. Nem enganará aqueles que sintonizarem eles lá em cima. Aí sim, nós teremos o PBV na Terra. Elias e a viúva de Sarepta. Obedecendo a ordem de Deus, o profeta Elias foi mudando de local. Antes, estava sendo alimentado pelos corvos que lhe traziam de manhã pão e carne. Como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas passados dias, a torrente secou porque não chovia sobre a terra. É o primeiro livro de Reis, capítulo 17. Agora a partir do versículo 8. Elias e a viúva de Sarepta. Veio então a palavra de Deus a Elias, dizendo-lhe: dispõe-te, prepara-te, e vai a Sarepta, que pertence a Sidon. Demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou. Ele disse: traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse também: traze-me mais um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei dois cavacos e vou prepará-lo para mim e para meu filho. Nós os comeremos e morreremos, porque não vai restar mais nada. Elias lhe disse: não temas, mulher. Vai e faze o que eu te disse. Mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora, e depois farás para ti mesma e para teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fará chover sobre a terra. Estava havendo uma seca tremenda, vocês sabem. Ela foi e fez segundo a palavra de Elias, e assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo dissera Deus por intermédio de Elias. Mas aí Deus vai testar Elias e a viúva. E o filho da viúva adoece e morre. A viúva que estava socorrendo o profeta. Era para a mulher ficar desesperada e o Elias dizer: poxa, também, como é que pode? Então ela disse a Elias: que fiz eu, ó homem de Deus? Vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares a meu filho? Ele lhe disse: dá-me o teu filho. Tomou-o nos braços e o levou para cima ao quarto, onde ele mesmo habitava, e o deitou em sua cama. Então clamou a Deus e disse: ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva com quem me hospedo afligiste, matando-lhe o filho, e estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. O Senhor atendeu ao pedido de Elias e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa e o deu à sua mãe e lhe disse: vê, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Isso também vai acontecer com Eliseu, que aumenta o azeite de outra viúva. E não se esqueçam que maior que Elias e Eliseu é nosso Senhor Jesus Cristo, que multiplicou peixes e pães para uma multidão faminta. Como é que ele não vai fazer isso conosco, se vimos que é dada uma ordem que não se faça mal? No versículo 6 do capítulo 6 do Apocalipse de Jesus: nem ao vinho, nem ao azeite. Os tempos chegaram, mas as desgraças chegaram para aqueles que se fizerem desgraçados por não terem dado atenção à palavra do Cristo Jesus e de seus emissários. Mas para aqueles que, como vocês, estão aqui com todos os seus erros e pecados, que eu também sou um pecador, quem é que não erra nesse mundo? Eu tenho medo daqueles que dizem: eu não erro, eu não peco, não sei o quê, eu não sei. Deus me livre dessa gente. E falam com uma soberba. Onde é que fica o amor? Deus é amor, disse Jesus por intermédio de João Evangelista. Quero terminar estas palavras agora com o versículo 7 do capítulo 1 do Apocalipse de Jesus, que tem um anúncio maravilhoso, mas um alertamento terrível. Eis que Jesus vem sobre as nuvens, e todos os olhos o verão, inclusive os olhos daqueles que o crucificaram. Aí é um alertamento maravilhoso para nós. Agora o aviso para os erros dos que não quiseram perceber, ouvir esta palavra de Deus, está logo em seguida. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. Por que se lamentarão? Eu já expliquei a vocês. Por quê? Porque não deram ouvido à profecia de Deus. Mas agora está aí no mundo a religião de Deus, com a legião da boa vontade, proclamando aos quatro ventos que os tempos chegaram e Jesus já vem. Deus está presente. Para sempre.